para um pouco pra pensar. Aonde tu quer chegar? Porque não tá dando pra mim? Pra mim só ficar ruim. Eu tenho que ficar correndo, sempre te satisfazendo, e nem o mínimo eu tô recebendo. Cadê o amor? Se não vai me dar um outro, se não vai me dar um outro. Cadê o amor? Se não vai me dar um outro, fica sofrendo. Satisfazer.